você é a vida, não tem graça. Acordar sem teu sorriso é castigo. O café até esfria sem teu bom dia comigo. Tudo perde a cor, tudo fica sem sabor. Desde que você se foi, só ficou a minha dor. E eu que pensei que sabia viver, aprendi que amor de verdade é você. Sem tua voz, sem teu olhar, a vida insiste em não brilhar. A vida não tem graça sem você. Nada faz sentido, nem dá prazer. O sol até nasce, mas não me aquece. Teu amor é tudo que meu peito merece. A vida não tem graça sem você. O riso se esconde, só sei sofrer. Volta pra mim, traz minha paz. Sem teu amor eu não aguento mais. Já tentei seguir, juro que tentei, mas em cada canto vejo que deixei. Seu perfume ainda vive no meu lençol. Minha solidão virou meu farol. Se eu pudesse voltar no tempo, te daria mais do que sentimento. Te cuidaria como nunca cuidei. Te amaria como eu sempre sonhei. A vida não tem graça sem você. Nada faz sentido, nem dá prazer. O sol até nasce, mas não me aquece. Teu amor é tudo que meu peito merece. A vida não tem graça sem você. Nada faz sentido, nem dá prazer. Volta pra mim, traz minha paz. Sem teu amor eu não aguento mais. A vida não tem graça sem você. Nada faz sentido, nem dá prazer. Volta pra mim, traz minha paz. Sem teu amor eu não aguento mais. A vida não tem graça sem você.